dentro do teu coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva, viva com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Bills, o deus da destruição, encontra-se a caminho do planeta Terra. Kaoshin sentiu a presença de Bills e teme que se esteja a preparar um conflito terrível. Entretanto, Bulma junta os amigos de longa data num navio de cruzeiro para celebrar o seu aniversário. Mas... Vegeta está ocupado a treinar e não vem? E agora o Son Goku também? Ao mesmo tempo, para tentar encontrar o deus super guerreiro, Bills decide dirigir-se ao planeta de Kaibe, onde Son Goku treina afincadamente. Eu juro que vou encontrar esse deus super guerreiro. As bolas de cristal, o grande golpe do grupo de Pilaf. Agora me lembro. Olha lá, Whis, será que tu não vês os programas da SIC de culinária? Não mudaste nada, tu sabes bem que estou farto de comer salmão grelhado e frango agridoce picante. Se ao menos fosse cozida à portuguesa. Não sei porque é que reclamas tanto. A única vez que preparei essa receita foi há 160 anos. Ficas sempre esfomeado quando destróis planetas. O que é que eu hei de fazer? Se te estou a dizer que estou farto, é que estou farto. É melhor despachar-te a comer isso, Bills. A esta velocidade vamos chegar ao planeta do Kaibe daqui a 10 minutos. E por favor, não grites comigo. Ok, desculpa. Consigo sentir a energia de Bills a aproximar-se do meu planeta. Ai, ai, ai, está quase a chegar. Ponho o táxi, tiro o táxi da garagem do priminho. Kaibe, o que é que se passa contigo? Aconteceu alguma coisa? Ai, Son Goku, ai, Son Goku, o que é que estás aqui a fazer? Não me disseste que a tua amiga Bulma tinha organizado uma festa de aniversário? Sim, mas eu não sou a pessoa de festas, não gosto. Então não sais a Lili Melessas nem à Pimpinha Quintal. Tu estás a agir de forma muito estranha, Kaibe, estás muito esquisito. O que é que se passa contigo? Achas que estou a agir de forma estranha? Estranho. Pronto, ou isto é uma nova dança ou passa-se alguma coisa muito estranha. Está o seu pedido. como é que o treino é mais importante do que o meu aniversário? Então não fiques assim. Eu e o teu pai somos amigos há imenso tempo. Já agora diz-me, Bulma, estamos a celebrar quantos anos mesmo? Mas que indelicadeza! Como se eu fosse dizer a minha idade! Já estás velhita? É a primeira vez que entro num cruzeiro. A Bulma não olhou a despesas desta vez. Ai, os amigos do meu Son Goku são mesmo simpáticos. Tenho uma pergunta sobre o bingo. É verdade que os prémios incluem uma mansão e um avião? Sim, é verdade. Mas o prémio especial é ainda mais formidável. Ai, Krillin, com a nossa filha já somos três a jogar. Nós vamos ganhar o segundo prémio, a mansão. Só o segundo prémio? E o segundo prémio não te chega? Não foi isso que eu quis dizer. Aquele Son Goku é tão teimoso! Tinha de estar a treinar a uma hora destas! Olha, vais mesmo mostrar os prémios do bingo que a tua mãe vai oferecer? Claro, mas não podes contar a ninguém. Por aqui. Lá sai uma estrela de Michelin. Só tenho a massa aqui no canto da boca. Espera só até veres. Sim. Os prémios todos do bingo. E agora espera só para veres isto, Son Goten. O que é isso? Não, Son Goten. Son Goten, tu não percebeste que isso é perigoso? Bem, isto aqui é alta segurança. Foi a mamãe que inventou. Sabes que ela disse que desta forma ninguém vai ficar a saber qual é o prémio especial. Uau! Então não podemos saber o que é? Claro que podemos. Hã? As invenções da minha mamãe são sempre incríveis, mas eu tenho um truque. Anda. Vês? Nem sempre são perfeitas. É boa, Trunks, és o melhor! E agora, Son Goten, prepara-te que eu vou mostrar-te o prémio especial. Hmm? São comidas, não são? A mamã juntou-as para o dia de hoje. As 7 bolas de cristal estão juntas num único lugar e vêm nesta direção. Não posso acreditar. Mas vêm na nossa direção. A nossa sorte. Eu não posso acreditar. Bom, é melhor deixá-las guardadas. Olhem, vejam vocês mesmos! Não estou a ver nada a piscar. Tens tanta fome que começaste a alucinar, não é, linda minha? Não pode ser! Não! Ainda por cima deixaste escapar o peixe e agora o que é que comemos? Eu vi as bolas de cristal aparecerem no radar! Para lá quieto com isso! Digo-te eu assim que sou entendido, talvez tenha entrado água no radar! O radar é à prova d'água! Acreditem! Eu vi as bolas do radar! Prestem atenção! As bolas estão naquele navio! Pilaf, o barco está a meter água! Remem! Remem! Depressa! Depressa! Remem! Pilaf, não conseguimos remar mais o bicho! Ok! Vamos sair daqui, então! Ai, Pilaf! Não chores, mãe! Isto é fácil de dizer! Não chores, Chu! Temos de apanhar as bolas de cristal e depois podemos fazer tudo o que nós quisermos! Mas nós não vimos nada! Quem é que te diz a ti que as bolas de cristal estão mesmo juntas? Oh, quem é que sabe? Como é que sabes? Mãe, tens de acreditar em mim! Elas estão naquele navio! O que é que vocês estão aí a fazer? Ah! Ei, olá! Agarrem-se à escada e subam! Muito obrigado, meus ricos meninos! E o que é que vocês estavam a fazer pendurados no navio? Viemos procurar as bolas! Nós viemos gravar um programa para a SIC! Ei, o que é que vocês estão aí a fazer? Bem, eu posso explicar isso! Vocês querem comer alguma coisa? É o aniversário da minha mamã. E há comida até vocês terem. Ai, não quero mais. Podemos mesmo. Calma, vocês os dois. Ninguém vai comer nada. Aqui quem manda sou eu. Ora, bolas. Nós obedecemos, já que insiste tanto. Então está bem. Olha, mais fica. Vamos brincar. Ora. Seus palermas são demasiado obedientes, sabiam? Não faz mal de vez em quando desobedecerem, se o motivo for comida. Querem provar um bocadinho disto? Já que insiste, acho que não faz mal nenhum provarmos só um bocadinho. Ah, que delícia! Comam, comam o que vocês quiserem! Ah, obrigada, obrigada! Ai, tão bom! Ai, tão bom! Nem um poder de combate de 150G me consegue travar, ouviste bem, ao meu? Desculpe, Sr. Vegeta. Desaparece daqui, Melga. Não vês que estou a treinar? A senhora Bulma pergunta se o senhor não vai à festa de aniversário dela. É pá, eu até fecho os meus olhos que é para fingir que nem te ouço. Desaparece daqui, pá, que eu não vou à festa. Olha lá, objeta! Tu estás a pensar em não vir à festa do meu aniversário da tua querida mulher? É melhor vir imediatamente para aqui! Ai, esta trincha dá cabo de mim. Ai, sou mais curioso que o Lagochá. O que é que o Bills quererá de mim? Kamea! Esta foi mesmo forte. Seu imbecil! Não podias ter avisado antes de realizares esse golpe? Ah, fiz a geneira! Son Goku, acho que já está na hora de parares com o treino. Desculpa, Caib, mas eu preciso de treinar para ficar mais forte e para haver mais episódios. Isto é que vai cá uma crise. É por estas e por outras, Son Goku, que eu não quero que te encontres com o Bills. O quê? Quem é esse tal de Bills? Ah, eu sou mesmo idiota. Idiota. Ah, eu sabia que tu estavas a esconder-me alguma coisa. Por isso é que estás a agir de forma estranha. Mas diz-me, ele é humano? Não é um ser humano, Bills é um deus. E é tão poderoso como o Kaioshin e o Kibito. E vê lá tu, Son Goku, que ele vem a caminho do meu planeta. Ah, sim? Mas qual é o problema dele ser um deus? Ele é um deus muito perigoso e temido por todo o universo, pior que a Angélica Marcon. Um deus temido por todo o universo? Bills é um deus que só procura a destruição. Se encontrar alguma coisa ou alguém que não lhe agrada, ele não hesita em destruir um planeta ou uma criatura. Ah, como, por exemplo, passear o cão e não apanhar o cocó? Sim, é como não levar o saquinho. Ou não acabar o almoço da escola. Ou não ver desenhos animados na SIC. Ou então fazer xixi numa piscina. Sim, tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Quando ele acorda, destrói tudo o que lhe aparece à frente até voltar a ter sono e adormecer outra vez. Quem diria? Ele é mesmo perigoso. Mais do que perigoso. Bills é o deus da destruição. Para manter o equilíbrio do universo e dos planetas, por cada deus da criação tem de existir um deus da destruição. Ele deve ser mesmo muito poderoso. Podes crer, o poder de Bills não tem limites. Ele tem uma capacidade destruidora infinita e ninguém consegue travar a sua maldade. Mal posso esperar para conhecer essa figura. Son Goku, ouve bem. Não faças nenhum disparate. Eu sei bem aquilo que te estou a dizer. Ok, está bem pronto. Desde que ele não ameace destruir a Terra, podes ter a certeza que não o vou enfrentar. Mas ele está maluco, o que é que lhe deu? Ele está maluquito. Estamos mesmo perdidos. Bills. Ah, mas então... Então aquele é que é o deus da destruição. Olá, sou eu, o Son Goku. O Kaid ficou mesmo nervoso quando viu o Bills, mas será que ele é assim tão poderoso? Chamam-lhe Deus da Destruição e o seu nível de energia é incrível. Mas mesmo assim, Kaid, eu vou ter de o enfrentar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o confronto no planeta de Kaid. Son Goku contra Bills, o Deus da Destruição. Não percam o próximo episódio porque nós também não.